corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Thank you. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje, nesta nossa emissão do programa Corpos Esquisitos, começamos por ouvir uma música, uma versão de Pop da Larte, de uma música do poeta e músico chileno Vitor Jara, uma música chamada El Derecho de Vivir em Paz. Uma versão de Pop da Larte no seu último álbum Transgressio Global. Voltaremos a Pop da Larte no final do nosso programa para ouvir pelo menos mais um tema deste último álbum. Entretanto, vamos ficar com uma música de uma banda portuguesa com um nome algo impronunciável, os Zip. Zip, escreve-se, é um nome esquisito, escreve-se com pelo menos 16 Zs, um P e um ponto de exclamação. Vamos ouvi-lo num tema inscrito numa compilação da Ananana, publicada em 98, com o nome Way Out, Música Exploratória de Portugal, volume 2. Os Zep são uma banda portuguesa que pratica música de laptop, música computadorizada, música de portátil, portanto, são músicas feitas a partir de processamento de som em computador, em software digital. É uma música cosmopolita, uma música lounge com parecenças com música de dança, podem ser uma dança intelectual, talvez, cerebral, suscetível de químicos, sensorial, talvez. Vamos ouvir um mini CD editado na Nanana em 98, 99, editora discográfica, onde eles editaram a maior parte da sua discografia, que é pequena, apenas dois CDs curtos, e além destas duas compilações que vamos ouvir, os Zep apenas têm mais espalhados meia dúzia de colaborações em antologias de outras editoras. See. Os Zup começaram como um quarteto em eletrónica, mas terminaram e editaram uma parte dos temas dos seus dois CDs como um duo constituído por Miguel Sá e Miguel Carvalhais, que são dois elementos bem conhecidos da cena audiográfica. O Miguel Carvalhais, além de designer e professor nas Belas Artes, tem a sua própria editora, a Crónica, aparece regularmente nas fichas técnicas de muitos discos produzidos no Porto, e Miguel Sá foi cofundador da Matéria Prima, da loja de discos que tem sido feita, e penso que estará em Lisboa atualmente como DJ e até editor da editora Variz. Vamos ouvir o segundo disco, editado pela Nanana. Thank you. Thank you. Depois desta apresentação dos ZIP, vamos voltar ao início do programa e terminar com Pop Tel Arte, com a adição de mais dois temas do último álbum, Transgressio Global. Primeiro com um interlúdio e uma exploração sonora com a voz de Michel Foucault. E depois terminamos o programa com Anominus, basicamente um hino de protesto dos Pop Tel Arte neste mundo global em que vivemos. Uma boa noite e até à próxima. Il y a donc des pays sans lieu, des histoires sans chronologie, des cités, des planètes, des continents, des univers, dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce que n'appartiennent à aucun espace. On ne vit pas neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas, dans les rectangles d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, avec des zones claires et sombres, différences de niveau, des marches d'escalade et des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables. Ce sont en quelque sorte ce contre-espace. Ces contre-espaces, ces utopies d'indécision, ces hétérotopies. Mantém-te de pé pelos teus direitos. Mantém-te de pé pelos teus direitos. Mantém-te de pé pelos teus direitos. Eu estarei contigo, eu estarei contigo. Quando amanhã nasce fria e escura, quando amanhã nasce fria e escura, quando amanhã nasce fria e escura, ergo o teu olhar e descobre um sol. Nunca tenhas medo de não ter medo. Nunca tenhas medo de não ter medo. Nunca tenhas medo de não ter medo. Tu podes ser mais forte, podes ser mais forte. Não aceites regras que te são impostas. Não aceites regras que te são impostas. Não aceites regras que te são impostas. Transgrido os teus limites e todos os limites. corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas.